Começa agora, Bocadinhas. Ai, e só se fala nisso, né, Marcelão? Só se fala no Bocadinhas hoje em dia, mano, porque... Tá na boca do povo. É, o jovem de hoje, ele tem cultura, tá ligado? O jovem hoje, ele chega na rodinha do rolê dele, ele fala, e no último Bocadinhas, que o Marcelo falou tal. E aí o Lucão falou aquela, mano, é que nem o Lucas falou no Bocadinhas. Eu tô ligado que vocês estão fazendo isso, mano. É, eu tô, mano. Tô ligado, falando, mano, você ouviu o de hoje, tava muito foda, mano. Isso, chegando no trampo assim, isso, mano, falou, o de hoje tava foda, né? Na escola, conta pra família, tá ligado? E, mano, o episódio de hoje do Bocadinhas é sobre uma parada que tá acontecendo. Tá calor. O esfriamento global? a tal da ebulição global, né? Ebulição. Pode crer. Cada hora é um nome novo pra tacar terror na nossa cabeça. Sim, né, mano? E tipo, mano, vai chegar uma hora que, tipo, tá bom, não precisa falar mais, mano. Já acabou. É, aceita. Os caras falam, todo ano alguém chega e fala assim, ó, a gente tem até esse ano, senão depois vai ficar irreversível. É, mano, a gente tem até 2050 pra parar de emitir todo o CO2 que a gente tá fazendo, porque senão o mundo vai acabar. E pode ter certeza que no dia 31 de dezembro de 2049, todos os líderes mundiais vão falar, ô, parou! Parou, desliga. Desliga, tudo. Desliga os carros, tudo. Desliga tudo. Petróleo não vale mais nada. Ó, zero acabei reais. De mexer aqui, ó. Acabei de mexer no, na bolsa de valores aqui. Não, já petróleo era. Não vale mais. Não vale. Ações de todas as grandes empresas bilionárias caiu. Plástico, quem tem, tem. Quem não tem, não vai ter mais, tá ligado? Acabamos. Garrafa de plástico, guarda na sua casa. Isso aí vai virar um paraíso, essa porra. E aí, no dia seguinte, é beija-flor cantando, é arco-íris. Vai ter um arco-íris na frente de cada casa. Vai voltar, bicho extinto. Vai, mano. Mano, você vai acordar. Você vai acordar sentindo um bagulho na sua cara, assim? Você vai ver um mico-leão-dourado te fazendo carinho. Ei, cara. E ele vai te dar um beijinho na testa, assim, ó. Pássaro Dodô na sua timeline. E isso aqui não é estimativa. Isso é fato. Previsão, tá ligado? É, vai acontecer isso. Vai acontecer. Certeza. Vou estar vivo pra ver. E a gente e aí eu vou falar. Eu falei... Viu, caralho? Nossa, que eu já tô com tesão já, só de imaginar, mano. Falar, viu, porra? Nossa, falei, mano. Ter certeza das paradas é muito bom. Eu gosto pra caralho. Mas aí, eu queria falar, mano, que apesar de tudo, eu prefiro 1 milhão de vezes o calor do que o frio. Mas não tenha dúvida. Entendeu? Não tenha frio dúvida. É um negócio cruel, entendeu? Frio mata velhos e mendigos. E mendigos velhos, às vezes. É, o calor só mata velho. Mas é menos pior, não, cara, entendeu? Cara, assim, as temperaturas extremas não é legal pra ninguém. Não. Mas dentro do razoável, o calor é muito mais interessante que o frio, velho. Não, porra. E tipo assim, pô, a gente... Claro que eu tô deixando de fora o fato da gente tá possivelmente entrando nessa era da ebulição global aí, que é o papo que tá surgindo. Graças a Deus. E, vai ebulir, mano. Eu vou fazer o quê, velho? Eu tô jogando meu canudinho no lixo, eu tô, mano, tomando meu banho de 3 minutos, eu tô fazendo todas essas porra aí, mano. É, mano. Foi vocês que fizeram isso, mano. Não fui eu, tá ligado? Não, eu nasci e já tava tudo fodido, mano. Em 27 anos, tudo isso aconteceu? Eu quero que... Eu, mano, e aí, tá ligado? Olha, tava lá, olha, os caras descobriram o carvão olha e começaram a casa, botar Marcelo. Fogo e olha, falou... Olha ao seu redor. Árvore. É, planta. Ó, olha aqui, ó. Planta na minha casa. É verdade. Planta. Isso já é um início. Se todo mundo tivesse essa iniciativa, tá ligado? Eu tô literalmente produzindo oxigênio na minha casa. Nossa, é louco isso, né, mano? A árvore é foda. Mas o oxigênio que a gente consome não vem das árvores, né, mano? Muito louco isso. É, vem daqueles bichos da água. É, os microplânctons lá. Microplânctons. Os bichos expelem muito oxigênio. Porque tem água pra caralho nesse planeta, né? Você tá ligado? Aquele planeta azul. Tem azul muito planeta. Mais... É, mano, os responsáveis pela produção do nosso oxigênio que a gente respira são as algas. Isso, alga do mar, né, marinha? O fitoplâncton, né, mano? Fitoplâncton, eu falei microplâncton. Eu gosto de quase lembrar das paradas. Isso me ajuda pra caralho trave, em mano. Provas de múltipla escolha, tá ligado? Porque você consegue associar, você fala fitoplâncton. Fitoplâncton. Os fitoplânctons produzem 98% do oxigênio caralho, atmosférico. Pode derrubar as árvores, então. Então, ó... faz um estacionamentão naquela Amazônia lá. Nossa. Que não tá servindo de porra nenhuma essas árvores, amigão. Nada. Porra, Leonardo balela, DiCaprio... É balela isso aí. Leonardo DiCaprio tava certo, mano. Tem que tacar fogo sim, mesmo. Sim, mano. É verdade, né, mano? Ele tá envolvido aí. Tá envolvido diretamente. Envolvidaço. E o... agora, né, mano, você só vê falando em todo lugar que a gente tá entrando, tipo, na... Na era do... Era mais quente da história do planeta. Sim, mano, eu tava vendo que... Na história da humanidade, né? Na história do planeta não, porque já foi bem quente aqui. Hoje, mano, hoje eu li uma notícia que tem umas projeções aí falando que... Eu não lembro agora o ano exatamente, mas vamos supor, acho que é 2050 mesmo. Porque tem uma perspectiva de que uma cidade... acho que Belém, mano. Vai estar submersa? Vai ser a segunda cidade mais quente do planeta. Do planeta, sim. Tá ligado? Vai ficar atrás só de uma cidade lá da Indonésia, lá, que é um lugar que também é super poluído lá, né? Tipo, não tem árvore nenhuma. Mas, caralho, meu país, finalmente o Brasil aparecendo em notícia. No né? mapa internacional. Nossa, dele. Mano, vai aparecer top cidades fodas de morar, mano. Cara, e é tipo do lado da Amazônia, né, o bagulho. Foda-se as árvores, tá vendo? Que não serve pra nada. É louco isso, né? Mas enfim, eu gosto do verão, mano. Gosto do calor porque eu fico mais... Disposto. Fico mais animado pra fazer as paradas. Cara, mas tá ligado? Mas o lance de frieza, uma pessoa fria, é uma pessoa desanimada. E não é em outro sentido da palavra. A gente tá falando de temperatura mesmo. É, tá ligado? Traz um calor. O próprio calor humano, ele fica mais... Você precisa de calor, cara. Você precisa de calor pra cozinhar. Você já consegue imaginar o carnavalzão, uhum. De todo mundo de suéter? Na Suíça. Porra, carnaval suíço. Não, tomando o quê? O que que você toma no carnaval? Cerveja bebida quente. Bebida quente? Porque tá frio pra caralho? Não. Sou team calor, team heat, mano. 1 milhão de vezes. Nossa, eu também muito. Muito, muito mesmo. Eu... Cara, até gosto do frio em alguns momentos assim, tipo... Quando faz frio, eu tento me adaptar. Porque eu tento ser um cara que não tem tempo ruim pra nada, tá ligado? Uhum. Quando faz frio, eu falo assim, ah, beleza, vou aproveitar, botar aquele meu moleta mais... Mas vai lá, eu assim. Gosto do frio porque as pessoas ficam mais estilosas. Ah, vai se fuder, puta que pariu. Eu tenho dois moletons lá. Eu quero vestir a camiseta do The Police, Marcelo. Eu gosto de regata, mostrar o meu sovaco, tá ligado? Eu não sei o que essas... Existe essa comunidade do anti-regata. Tipo... eu nunca entendi isso, mano. Eu só achei... Isso é um delírio, mano. É delírio que as pessoas inventaram. É tipo odiar o Los Hermanos, tá ligado? Uhum. As pessoas nem sabem por que elas odeiam Los Hermanos. Elas só odeiam porque elas vão na onda com as outras. Tipo, manada, ai, regata não dá. Eu sou... Não dá, mano. Eu sou assim com as coisas que eu não gosto, tá ligado? Putinha, não consome, não tem interesse e odeia, mesmo sem nunca ter conhecido. Eu sou adepto da cultura do cancelamento, tá ligado? É bom demais cancelar as coisas. Bom demais. Nossa, ser humano tinha que cancelar muito mais coisas. Cancela tá tudo. Tá cancelando pouco. Cancela pra caralho e não dá a segunda chance mesmo. Não, é uma vez. Mas vai preso. Falou um negócio que eu não gosto, vai preso. Totalmente a favor da prisão perpétua, tá ligado? Crimes pequenos... Perpétuo. Foda-se. Roubou um pote de margarina. Perpétuo. Rasgou uma nota de R$2. Prisão perpétua. Perpétuo, mano. Isso daí é patrimônio público. Entendeu? Depredação. Bateu palma no hino nacional. Prisão perpétua. Nossa, não pôs a mão no peito. Prisão perpétua. Quem sabe assim o mundo entrava na linha, né, mano? Mano. Eu acho que tá faltando um pouco disso, tá ligado? Pulso firme, né? Cadê os bons costumes? Muito tá mole mesmo. Tá uma putaria louca isso aqui. Pessoa andando de crocs na rua. O mundo vai acabar muito antes do que ele deveria por causa disso. É foda isso, né? Porque, pô, a gente teve episódios horríveis das tempestades lá no Rio Grande do Sul agora, né? A gente faz enchentes. Porra, você sabe que o Brasil, mesmo assim, o Brasil, ele é um lugar abençoado. Tenho certeza que Deus era brasileiro. Viu não, o mapa teve esses dias, no Marrocos, assim, você viu o terremoto? Nossa, que teve lá? O terremoto do caralho. Matou, mano, muita gente, mano. Imagina que horror, imagina, cara. Imagina viver nos lugares que, tipo, é aí que tá, né? A gente não tem controle, a gente não tem controle dessas paradas. Não, a gente e terremoto, não sabe. Terremoto. E você acha que, tipo, vai sair todo mundo de lá porque fala, mano, pode acontecer de novo? Não. Terremoto é tipo assim, é do nada. Nossa senhora. cara. Os caras até conseguem fazer algum monitoramento, mas o bagulho é tipo... É, agora já tá acontecendo, vai acontecer daqui 3 minutos. O que, que você vai fazer? Você vai sair correndo? E aí depois do terremoto você fala, o beleza. Vila-Lobos? Deu terremoto, puta catástrofe, e aí você fala, beleza, agora vai vir um tsunami provavelmente. Nossa né? Senhora, mano. Aí todo mundo faz o quê? Pega o carro... E sai junto. E sai junto, porque todo mesmo mundo tempo. Tem a mesma ideia, tá ligado? Eu já ia pensar um pouco assim, não, vamos deixar o pessoal ir na frente, porque eu não quero pegar trânsito. Nossa, não, se acontece isso, mano, eu ia ficar bem quieto em casa, assim, ia falar, mano, eu prefiro morrer em casa do que morrer na rua, tá ligado? Morrer Nossa, na rua é... Pelo amor de Deus. Horrível. Nossa senhora, muito louco. Eu não, não sei, eu acho que eu não gostaria de vivenciar nenhum desses tipos de catástrofe. Você acha, mano? É, eu acho que eu tenho acha? Uma que opinião polêmica, Marcelo. Mas aí, mano, você sabe eu que... Eu acho que eu não gosto de maremoto. É, se puder evitar é uma boa. Mas deve ser, tipo, nossa, mano, acho que aterrorizante. Se eu passasse por um terremoto, eu ia me vomitar inteiro e morrer antes de... A cair alguma coisa em cima então, de mim. Então, mas você sabe que, mano, isso daí eu tenho é muito rotina, problema com coisa balançando, lá, no labirinto. Os países do Oriente lá, do Japão da vida lá, uhum. Que é aqueles arquipélagos loucos lá, é todo dia, mano. Às vezes é mínimo, mas é todo dia. Mano, uma vez eu senti um tremor de terra na casa da minha mãe, mas não era um terremoto, mas foi um tremor. E eu falei, mano, o bagulho tremeu. E aí eu liguei na TV e estavam falando, mano, de um tremor. Que tremeu, o bagulho tremeu mesmo. E eu, nossa, mano, como pode assim, crer, mano. Mano, você vê essas filmagens aí lá do Marrocos doido lá? Vi, mano. Tipo, mano, daqui a pouco a câmera tá assim, mano, e as pessoas no meio da rua caindo, assim. Tipo parece mano, zoeira, né? É, deve tá balançando muito essa porra, mano, que você não consegue ficar em pé. Você não consegue controlar seu corpo. Nossa. Você é jogado de um lado pro outro, não, o planeta tá balançando, não, amigo. Não, muito louco isso. Tá chacoalhando. Nossa, mano, isso era uma... Esse pedaço de terra gigante que você tá chacoalhando. Porra. Violentamente. Tinha aquele programa louco lá do Discovery Channel que tinha os caçadores de tornados. Sim. Mano, que brisa é essa? De você pegar um carro e sair correndo atrás de tornado pra botar num pote. Como assim, mano? É o sacizão, tá ligado? Tem um mega saci ali. Sacizaço. Saciso. Pega ele, põe numa sacola e fecha, assim, ó. Mas aí, ó. Nem eu não sei, é claro bom, que. Tá abençoado aqui no Brasil porque aqui não tem nada. Nada é, de ruim. Aqui TV... só tem chuva, desmoronamento e... Não, mas é só em Belo Horizonte. Assalto. É, mas Minas Gerais tem muito deslizamento. Eu tenho um preconceito de Minas Gerais, porque todas as vezes que eu ouvi falar de Minas Gerais na televisão é porque deslizou terra. Entendeu? Tem muita terra deslizando lá. E o ser humano, ele vai lá e ele constrói a casa no morro, né? Tipo, de terra. Mas aí... É difícil conseguir identificar o culpado dessa parada, né? Não que eu entenda do assunto também, mas... Mas é isso, eu adoro falar de coisas que é bom, tem é bom demais. Mano. Tipo, até onde isso daí... É uma parada que, pelo menos ao meu ver, devia ser regulamentado por órgãos responsáveis por esse setor, né? É, mas o que, que eles fazem? Saber... Eles não fazem nada, mas depois eles chegam lá e... Fala, ó, não podia. É, não podia. Não podia morar mas aqui. Mas aí que tá, né, segurança pública, saúde pública, pô, tinha que, sei lá, dar um apoio, fazer alguma coisa, tá ligado? É. Mas é isso, eu não tenho poder pra essas coisas. E, mano, tá um calor do caralho em São Paulo. Tipo, tá batendo... Pra mim, 30 graus já é um calor absurdo, assim. Mano, pra eu que sou paulista, acho que tipo, hoje, se tá mais de 30 graus, eu falo, mano, tá calor... 37, pra caralho. Mano. 37 graus. Bateu 37. Mano, eu tava em Manaus agora, bateu... Eu tava subindo elevador, era 3h50 da manhã, tava 30 graus. Nossa senhora, o sol o termômetro... do outro lado do mundo e aqui tá 30 graus. O termômetro do elevador, mano, 3,52, aí virou 30 graus Celsius. Nossa, mano. 30 graus Celsius, mano. É que assim, 4 horas eu da manhã. Eu gosto de aproveitar o calor realizando atividades que o calor deixa você fazer. E te incentiva. É, ninguém quer ir pra praia na chuva. É. Até porque é muito perigoso isso. É. É, eu gosto de beber bebidas alcoólicas geladas. Sim. Eu gosto de ir pra piscina, né? Tomar sim. Um tibum ali. Então, é a minha oportunidade de ouro de ir pra piscina, porque eu tenho pavor de água gelada. E você também, até biologicamente. Eu sou alérgico. Marcelo é alérgico a frio, mano. Eu tenho urticária. Ele é literalmente o cara que mais pode odiar frio no mundo, porque ele é alérgico ao bagulho. Ele fica empipocado igual uma polenta frita se ele entra na água fria. E coça, nossa, como coça, mano. E às vezes ela pode chegar. Eu lembro uma vez que eu tava indo pra escola a pé e bateu 6 graus, mano. Aí quando eu cheguei na escola, tudo vermelho. Eu tava tão fudido, mas tipo, a alergia foi tão avançada que as juntas dos meus dedos, elas estavam tão inchadas, mano, que ficava um vão entre os dedos com a mão fechada, assim, tá ligado? Parecia aquele joanete, negócio feio assim, tipo, mano, tudo muito inchado. E eu falo assim, mano, isso aqui não é normal, tá ligado? Eu acho que eu não fui feito pra essas condições, mano. Você é um ser humano tropical, Marcelo. Tropical pra caralho. Eu sou quente. Nossa, eu sou muito quente, mano. Eu suo que nem porco. Mano, assim, falam isso de pra mim também, que eu sou quente. Nossa, eu fico parado assim, suando frio às vezes, mano. Tipo... E eu gosto de ser quente. Nossa, ó, como é que o Marcelo trabalha? Eu trabalho agora, nesse verão... Eu trabalho sem camiseta, de bermuda. Geralmente eu trabalho deitado na cama. Não gosto muito de sentar em mesa. E daí eu boto o notebook, meu. Esse notebookzinho, mano. Esses notebook moderno, mano. Mano, é impressionante como é que não derrete essa porra. É, não derrete. O bagulho é de metal. E é quente, mano. Nossa, como é quente. Eu fico parado assim, mano. Olhando lá as telinhas, apertando os botão. E a minha testa assim, ó. Pingando. Sentindo assim o real motivo da sobrancelha existir, porque se não existisse, mano, eu ia tá com o olho salgado, chorando o dia inteiro, porque não para de escorrer suor, não para. Notebook lá, 70 graus no colo, tá 40 graus no ar. É muito legal isso de cair na real sobre as suas próprias features, tá ligado? Tipo, ah, então é pra isso que serve a sobrancelha. Sim, mano. Tipo, tudo tem uma função, sim, tá mano, ligado? Deus pensa em tudo. Nada tá aí à toa, só o siso. É, isso daí tá à toa. E o... É. E a vesícula, não. Vesícula tem, não. Pode ser, vesícula, é o... Apêndice. Apêndice. A vesícula ainda faz alguma coisa. É, mas ela acho dá uma que filtrada. Dá pra viver sim. Dá pra viver sim, eu tô ligado. Mas a vesícula... O baço também. Ela filtra... Não, o baço faz bastante coisa. Mas dá pra você viver sim também. Ah, mas até aí dá pra você viver sem um pulmão, pô. É, mas não dá pra você fazer muita coisa, né? Dá pra respirar pouco. É, você respira metade, né? No correr uma São Silvestre deve ser difícil. Mas então, enfim. Será? É, deve ser. Mas enfim, eu gosto do clima, tá ligado? Tudo fica melhor ainda se eu tiver no meu momento de férias. Porque eu só consigo aproveitar e sentir que eu tô curtindo, que eu tô de férias, mano. Se tiver calor... E eu tá numa praia real, se eu tiver ali, tipo, apreciando uma boa bebida e tal. Que coisa que só dá pra fazer no calor, mano. Sim, né, então. Eu não apoio. E, porra, fez um puta frio do caralho esses tempos aqui em São Paulo. Fez, mano. Tava um negócio bizarro já, tipo, até ultimamente. Porque tá batendo 35 graus 3 horas da tarde e quando dá 7 horas da noite tá 15. E eu lembro de ficar, tipo, mano, nossa... Sexta-feira, mano, quero muito fazer alguma coisa. Faz tempo que eu não faço nada. Quero sair. E aí chega sexta e o tempo tá uma bosta. De um nível que ele te tira a vontade de sair, mano. Segunda, quinta, sol torando. Sol torando, nenhuma nuvem do céu. Sexta, sábado, domingo, chuva, frente fria, 15 graus, 14. Mano, mas eu sou muito assim, velho. Esse negócio de ir pros lugares e tá. E recentemente parece que esse jogo tem começado a virar. Eu tenho pego umas prainhas com tempo bom aí. É. Mas, mano, nossa, eu tive uma temporada aí da minha vida que, mano, eu aluguei uma casa, mano. Fui, inclusive, com o Pedro Corochinho e mais uma rapaziada, mano, que eu falei, mano, vou me curtir. Vai curtir. Tô ganhando uma grana aqui, vou me curtir, tá vai ligado? Curtir, vou pegar uma casa lá em Joá, mano. Na Praia da Joatinga, tá ligado? Lá no Rio de Janeiro, onde mora Luciano Huck, onde mora os caras, tá ligado? Ver. Mano, peguei o Airbnb, mano, com aquele pé direito alto, aquela paisagem inacreditável, assim, da Praia de Joatinga. Puta que pariu, imensidão absoluta, assim, a porra da mãe natureza nos melhores dias dela. Nossa. Cheguei lá, eu fiquei uns 6 dias lá, mano. Quantos dias? Teve algumas horas de alguns dos dias... Que eu consegui ver a água. Nossa. Porque era uma névoa com chuva. Acabou a luz chuva na casa, forte. Mano. Chuva o dia inteiro, nossa, chuva. Mano. E já nuvem. Não dava pra ver um pixel do céu, mano. Ai, mano. E eu falando, eu não vou me abalar com essa porra, mano. É, não dá, agora já foi, pô. Eu espero que quem fez... Eu espero que quem fez os dias ficar assim esteja tendo um bom dia, mano. É, não pode desejar o mal pra ninguém, mano. Não pode, por isso que eu só desejo luz na vida das pessoas. Isso é aquela parada do karma, tá ligado? Eu desejo luz. Volta, tudo que vai, volta. Tudo que você planta, você colhe. Tudo que sobe, desce. Né? Isso daí tem que levar como uma filosofia de vida. Com certeza. Entendeu? Com essas temperaturas aí, né, que se fala em temperaturas de 40 a 45 graus. Mano, eu acho que eu nunca peguei uma temperatura de 45 graus na minha vida. Não, meu Deus, mano, bater 45 graus deve ser um negócio... Acho que nunca, nem tipo... Nem Las Vegas no verão, que eu fui pra lá no verão, aquele sordido pra caralho, no deserto. Eu acho que nem ali eu peguei 45 graus, mano. Então é um calor que, se pá, vai ser uma desvirginada minha, assim. Vai ser um novo recorde pessoal meu. Uhum. Se isso, caso se concretize aqui em São Paulo, né? Sim. E na real, assim, se parar pra pensar, tipo, não é que o calor é ruim. Não. E nem que... É que o calor é um sintoma de uma parada paia, é, né? É, mano. Tipo assim, tem pesquisas aí, o bagulho é comprovado cientificamente. Tipo, lugares arborizados a temperatura é mais baixa. Sim. Então vamos tirar todas as árvores, porque frio é ruim, né? Então não pode derrubar tudo. Então tira todas as árvores que eu quero ir pra praia, é, cara. É, mano. Você tá ligado a Faria Lima lá? Os caras derrubaram todas as árvores do lugar e aí eles sobem um prédio gigante. E que cor é o prédio? Ele não tem cor, ele é de vidro. Mas sabe o que é isso? E aí o sol bate... E reflete. Nossa! Fica lá, olhando pro sol da reflexo. Ali, você fica cego. Você fica cego, mano. E aquilo ali, ó, direto nas tuas costas. O ser humano, ele vai trabalhando e compensando os seus próprios erros. Porque, tipo assim, ó... Ele vê que tá muito... Podia estar mais calor. É. E ele fala assim, bom... O que eu posso fazer pra ficar mais calor? Eu vou desmatar. É. Aí ele sai cortando tudo as árvores. Sim. Aí ele vem e fala, peraí, ficou calor demais. O que eu posso fazer pra amenizar o calor? Vou construir um monte de prédio, que aí faz sombra. Sim! E eu fico protegido do sol. Exato. Quanto maior ele, maior a sombra. Tá ligado? É tipo, são literalmente escudo, tá ligado? É escudo. E aí, mano, é só se locomover, ficar atrás dele, tá suave, tá ligado? E aí faz as ruas de asfalto, mano, todas. Sim, mano, porque tipo pra absorver assim, calor bastante o dia inteiro. É, né, o asfalto escuro ali, que ele vai, mano, absorver o máximo de calor possível. Uhum. Né, já chegou assim no asfalto, assim, que ele tá lá às 8 horas do dia batendo sol. Encostou a mão. Chega pertinho dele ali, ó, encosta a cara perto, assim, você sente... Pra fritar um ovo sem encostar o ovo. Saindo do chão, assim, o planeta tá quente, tá ligado? O chão tá quente. É muito louco, é bom pra várias coisas. Secar roupa, fritar ovo. Nossa! No meu CFC, eu aprendi uma parada sobre o lance das... Puta, eu não vou lembrar se o nome era ecovias. Que é aquelas mantenedoras de rodovia? É, mas é tipo rodovia com asfalto... Ecológico. Que era uma parada interessante, mano. Porque, se eu não me engano, ele tinha propriedades que não agrediam tanto mesmo. Tipo, não deixava tão quente, deixava essas paradas assim. Na real, assim, acho que esse tipo de asfalto aí, ele pode ser meio biodegradável, né? Que eles falam, né? Tipo, não, biodesagradável. É desagradável, mas é bom pra natureza, então... A gente faz o que pode, né? A gente não pode... Tudo pra ela, né? Tudo pra ela. É. Dela viemos, sim. A dela devemos... A da ela devemos tudo. Tudo. Eu fico triste vendo essas catástrofes naturais acontecendo. Acho que qualquer ser humano também, né? Mas, tipo... Eu não acho legal a ideia também de... Fechar os olhos pra essas paradas que tá acontecendo. Porque claramente é uma parada que, né? Ah, vai curtir, Lucas. Tem que curtir, mano. Que isso. Vamos pra praia, vai se fazer o quê? Foda. Vai fazer o quê? Não vou fazer nada, mano. Só quero deixar claro que. Comprar um pacote de semente, fico triste, sair jogando aí. Achar todo. Qualquer espacinho de terra que você vê por aí que não tem uma árvore, planta. Resolver tudo. Obrigado. Todo lugar que eu tiver uma janela de oportunidade. Mas o ser humano, ele não é totalmente ruim, né, mano? Você vê que... Não, é bom pra caralho. Ele derruba as árvores, mas ele põe umas plantinhas, cara, em algum lugar. Cara, sabe um bagulho lugar, que eu fico maravilhado de ver? ONG, mano. Essas ONG, essas instituições que ajudam os outros, mano. Eu falo, caralho, isso é muito foda, mano. Porque, tipo assim, parece galera... que eles pararam de esperar, né? Tipo, alcancemos, vamos fazer alguma coisa. Vamos ajudar, mano. As pessoas estão aí se fudendo. Podia ter umas ONG, mais ONGs, né, mano? Essa ONG que ajuda cachorro, mano. Cara, esse bagulho é muito emocionante, mano. É, demais. E os caras saem e trabalham pra caralho. Nossa, se eu fosse presidente, você ia ver as coisas que eu ia fazer, mano. Ia ser incrível. Eu ia fazer o consórcio, tá ligado? Do milhão. Todo mundo fica dando um real e aí todo dia a gente sorteia alguém. O novo milionário. Né? É, isso. Tem um dia que, pelo menos em 1 milhão de dias, 1 milhão de pessoas vão ter 1 milhão cada uma, tá ligado? É, 1 milhão de dias acho que é bastante dias, mano. É pra se viver é demais até. É, a gente tá... então são muitos dias, mano. Muitos dias. É, 365 tipo, dias, 10 anos, 3 meses. E aí você multiplica isso por 200, que é o número de habitantes. Nossa, a gente vive pouquíssimos dias, mano. Que horror, tá ligado? A gente vive em média... Ah, poderia ser um prêmio de, sei lá, 10 mil. Um ser humano que tá vive bem, assim, um ser humano longevo, vive umas 2.500 semanas. 2.500? Isso parece pouco, né, mano? 2.500 semanas. É muito pouco. A gente vai vivendo a semana vai passando, chega outra semana. Aí você fala, caralho, mano, peraí, vai devagar, caralho. Pô, é só 2.500, isso se eu chegar lá, né? Me dá crise agora, na minha idade, tá ligado? Tipo, 30 e poucas semanas já foram de bocadinha já, mano. Porra, cada episódio é uma semana. Não parece, mano. Então a gente não vai chegar nos 2.500 episódios. Não tem como, mano. Episódio 2.500, tá ligado? Muito louco pensar isso, nossa, mano. Nossa, pelo amor de Deus. Que um dia a gente vai falar, oi, esse é o Bocadinhas pela última vez. Eu acho que vai ter um dia que isso vai acontecer e as pessoas nem vão notar. A gente nem vai notar que nem tudo o que acontece na nossa vida. Né, eu já tinha visto isso daí nas redes sociais, falando, ah, pô, você lembra daquele futebol que você jogava com a galera, que você era pequeno lá e pá? Um dia ele aconteceu pela última vez e você não sabia. Você nunca mais desceu lá pra jogar futebol com a galera. E acabou. É, mano, eu fico, às vezes parece que eu me boto muito numa função de espectador, assim, do planeta Terra, tá ligado? Eu fico olhando as coisas acontecendo e falo, vamos aí, ebulição global, beleza. Tipo, já não é mais aquele baque todo que era antes, tá ligado? Não que eu tenho muito amor à minha Você vida. Você não lembra de quando eu fico, tipo, assim, do El Niño, mano? Sim. O El Niño vai fazer o planeta derreter, cara. E aí, tipo, o que é o El Niño? Eu lembro que era meio criança ainda, assim, tipo, o El Niño é um fenômeno natural, não é natural. Porque teve aquela teoria da conspiração, né, de que eles falam que a planeta Terra tem um ozônio em volta dela. E que a gente tá acabando com todo o ozônio do bagulho com o quê? Com desodorante? Você acredita numa coisa dessa? Na camada de ozônio? É. O desodorante acaba, esses aerossol, eles acabam com a camada de ozônio. Não, mas existe a camada de ozônio. Eu sei, mano, que eu tava falando, Lucas, aquele papo que a gente comentou no episódio passado. Não, mas espera, deixa eu só entender o que, eu não entendi a piada. Que eu tô brincando, falando que camada de ozônio não existe. Eu tava explicando o fenômeno El Niño, mano, que é tipo, os raios solares entram aqui na Terra e eles não saem. E aí ele esquenta, ele continua esquentando, tá ligado? As próprias nuvens do bagulho aqui, depois que a luz e o calor já entrou, ele não consegue sair mais, mano. E aí ele fica batendo na camada igual de ozônio. Igual ping-pong, assim, É, não sei se é exatamente a camada de ozônio, mano, mas... Esses buracos aí, o pessoal ficava falando tudo que era por conta de desodorante, tá ligado? Tal do CFC, que acho que é a substância louca, e eles dizem que não tem mais, tá ligado? E aí eu vi umas notícias recentes falando que, mano, a camada de ozônio já voltou normal, já os buracos já não são tão grandes quanto eles eram antes, tá ligado? Então eu fico me perguntando até um certo ponto, assim, de que, tipo, mano, o quão natural... Não é, tipo, o planeta superaquecer mesmo, assim. Cara, eu acho que inevitavelmente, e aí, tipo, em algum momento ou outro, isso ia acontecer. Mas a gente pode o lance é que a gente pode ter acelerado um pouco a parada, como obviamente, claramente, acelerou. Vai ter consequência. E isso é perigoso pra gente, tá ligado? Pro planeta, foda-se. Não, ele não vai, ele vai continuar também girando aí. O planeta já passou por coisas infinitamente pior que um calor de 45 não, graus. A gente tá, o planeta já pegou, literalmente já pegou fogo por milhões de anos, tá ligado? Pegou no, pegando agora. Fogo. Vai pegar fogo do nada, né, mano? É, não vai, mas tipo... Vai pegar, hein? Pode ser que a vida fique cada vez mais desconfortável. Nossa. Ou pode ser que a gente dê um jeito, mano, de... Foi esse ano que teve aquelas queimadas loucas nos Estados Unidos, que tipo, o bagulho pegou fogo pra caralho. Acho que foi esse ano. Foi esse ano, não foi? Nossa, teve, eu tenho agonia. Notícia de agora eu também, tenho agonia de ver essas queimadas de floresta, porque você vê o bagulho queimando e fala, e aí, não tem o que fazer, mano. Tô, é, o bagulho começa a pegar fogo, tá ligado? E lá, pega, mano, pega na Califórnia, fogo. É tudo seco pra caralho. Nossa, é muito seco, mano. Nossa, você ia morrer lá. Você ia morrer lá, mano. Eu tava assistindo uma parada que mostrava os bombeiros que apagam as queimadas. E tem uma estratégia muito louca. De helicóptero? Não, mano. Eles botam fogo numa outra ponta, tá ligado? Pra chama se encontrar e aí apaga, tá ligado? Eles vão lá na frente, porque tipo assim, vamos supor que tem um pasto ali que o fogo vai comendo ele até acabar. Então eles já vão lá pro final, pegam um espaço ali e botam fogo, só que pra ir pra direção do fogo, tá ligado? E aí o fogo se encontra. Cara, como e... é que você direciona o fogo, mano? É, aí você aponta, o ser humano assim, brincando de Deus, né, mano? É. Isso aí os caras tá... Fala, pega pra lá, ó, o fogo. Mas aí... Ah, ele deve fazer um rastro de querosene. É, ele deve, tipo, desconectar o restante do que não foi queimado. Desmata tudo que tá em volta. É, nossa, o ser humano é brilhante, mano. A gente sabe fazer o que a gente sabe fazer, mano. E a faz gente bem, mano. Sabe fazer vários bagulho mesmo. É muito bom isso, né, mano? É aproveitar o calor então, né? Não tem muito mais o que a gente possa fazer de momento. Não, eu tô aí bebendo água uma vez a cada 2 dias. É uma boa média também. É, um copo. Um copo tá bom demais, copo de plástico. Copo americano. Nossa, beber água no copo de plástico é uma sensação muito boa, né? Mas beber água no copo americano é uma bosta, mano. É muito estranho. Dá um gole e meio. Quanto cabe no copo americano? Acho 180 ml? No máximo, deve ter uns 180 por aí. E de americano não deve ter nada, né? Porque é, devem ter roubado de alguém, né? É, com certeza. É coisa de brasileiro, eu acho. Mano, se eu não me engano, eu sei a história do copo americano. É relativamente novo. E você sabia que, tipo, quando eles chegaram aqui, teve um maluco que teve essa ideia de fazer copo de vidro nesse estilo aqui no Brasil. Nessa época que surgiu o copo americano, não existia copo de vidro aqui no Brasil. Foi, tipo, o primeiro copo de vidro. É, quem não tem copo de vidro que atire, né, mano? Uhum, como dizia o... A Peach. Isso! A Peach. Quem não tem copo de vidro que atira primeiro. Tá na hora de eu trocar umas ideias com a Peach já também, né? Ô, mano, meu sonho é conhecer ela. Eu vou te levar pra conhecer ela se um dia acontecer meu comigo. Meu Deus do céu, mano. Quero muito trocar Insta com ela. Follow for follow. Vou curtir meus stories. Eu vou curtir os stories dela. Falar nisso, eu vou seguir ela agora. Segue ela, mano. Perde tempo. Ou não, não. Vou deixar pro momento. Muito aí. Louco isso, né? Que, tipo assim, a Peach é uma pessoa que eu não sigo no Instagram. Porque o meu relacionamento com a Peach é de antes da existência do Instagram. É? Claro que é, porra. É, porque você tá falando que ela já era famosa, né? Não, meu relacionamento de conhecer ela. Não tô falando do meu relacionamento, eu não tenho relacionamento com a Peach, eu não sou amigo dela, eu não conheço. Ah, a gente não se conhece. Né, tô falando, tipo, a minha conexão com a Peach é de antes do Instagram. Sim. E agora que eu parei pra pensar que eu não sigo a Peach no Instagram. É, então, eu parei pra pensar isso agora. Assim. Inclusive, eu vou resolver isso assim que a gente acabar esse episódio. É, eu nem sei se ela tem. Tem, não sei qual tem. Que é o... Se é arroba Peach, com certeza. Caralho, mano. Eu tô falando isso sem saber, mas eu tenho certeza que é arroba Peach. É, pode crer. É, vou seguir ela. Eu acho que eu não vou aguentar esperar pra conhecer ela, não. Quero ver o que ela tá fazendo. Será que ela posta agora stories? Agora bateu uma curiosidade de saber o que ela posta nos stories, né? Isso que é foda. Será que ela se veste gótica, roqueira? No dia a dia, todo sim, em Recife. Tempo, Ela é de Recife, mano. Ela é nordestina, né? Não? É, então, mas aí é foda falar fala que irritado. Ela é nordestina, então ela é de Recife, né? Porque vai parecer que eu tô jogando todo mundo no mesmo balaio. Não, é a Grande Bahia. Passou de Minas, virou a Grande Bahia. Isso daí não é... É, você tá falando Bahia, não o estado. Você tá falando Bahia... No geral. Bahia, tipo... Qual que é a definição de Bahia? É uma orla de praia, não é? Não é? Um espaço de praia. É, um nossa, ambiente, eu adoro ambiente essas separado. Coisas que eu tenho muito domínio, mano. É o que eu mais gosto de falar, tá ligado? Eu vou dar uma olhada aqui se existe pitch no Instagram. É tipo um pequeno golfo, né, a Bahia. Exatamente. Pitch, da onde você é? Eu já tô mandando DM pra ela aqui. Ela é cantora. Ah, ela é da Bahia. Ela é de Salvador. Eu errei. Por que eu tava com Recife na cabeça, mano? É, não sei, mano. Eu nunca fui pra esses lugares. Não tenho como dar minha opinião. A Pitty é baiana. Eu seria amigo da Pitty. Eu seria muito amigo da Pitty. Um dia serei. Me chama. E na... No Nordeste faz ela muito calor. Ela é tipo calor, a Evanescência brasileira, né? Ela é uma Emily pra caralho, isso, né? 100% Emily. Aham. É, eu sempre tive uma queda pela Pitty, na verdade. Não, porra, ela é gatíssima, né? Quem é que não teve um crush na Pitty? Desde criança. Não que eu não seja mais uma criança hoje. Ah, eu sou um crianção. Eu sou criança eterna. Crianção. O famoso bobalhão. Eu adoro ser um bobalhão. Nossa, eu adoro também. Falar nisso, tá chegando, né? Dia das Crianças. Tá, faz mano. Muito tempo que eu não ganho um brinquedo, tá ligado? Teve algum Dia das Crianças que você ganhou um brinquedo e foi... Pela última vez. Você nunca mais percebeu isso, tá ligado? E eu lembro quando eu fui, tipo, pra uns 11 anos, 12, assim, eu já comecei a ficar, tipo, mano, será que vai ser esse ano que já vai flipar a moeda? Já, tipo, já não... Como é que tá? Até que ano vai a criança? Nossa, até que ano vai criança? Eu acho que pra até... Pra mim, até os 13. 12, 13, é... Porque daí você 14 é adolescente. Pensamento poluído na cabeça, começa a pensar merda. De 13 pra 14, começa a adolescência. Aí dos 13, 14 até o 18 é adolescência. É, 18 anos você vira adulto. 18 anos você é adulto. Ô, sabe que eu tô tendo uma sensação muito engraçada de ver uma galera de 18, 19, 20 anos e achar eles muito criança, mano? Eu fico pensando se eu era assim, mano. Cara, mas isso acontece comigo, mas acontece o inverso também. É. Sim. Tipo, acontece de eu ver uma galera de 18, 19 anos. E eles são muito maduros. Tipo, a galera muito, muito criança, assim, tipo, tanto de aparência como de ideia, tá ligado? E tem uma galera que tem 19 anos, 18 e parece que já viveu 3 vezes o que eu vivi. É, sim. Eu não sei o que eu fico pior. Parece que tá muito na minha frente nas ideias, tá muito na minha frente no jeito de se portar. Sim. Fisicamente, às vezes a pessoa é maior que eu, bombada. Sim. Forte, uma menina gostosa, cavalona, com 19 anos, e eu fico, mano, caralho, eu tô aqui parecendo o Marcelo de 16, não é possível, velho. E eu tenho a mesma cara de quando eu tinha 17, 18, esperando, sei lá, a barba fechar, tá ligado? É, e a barba não tentei fecha, falar e não deu, mano. Minha barba não vai fechar nunca, mano. Nunca, tá ligado? Nunca. Não, o meu não. Mas chegou onde é que? Com 42 anos minha barba vai fechar? É. E é isso, tipo. Demorou. Demorou pra caralho. Mas aconteceu, galera. Eu nem faço muita questão. Eu também não. Tá ligado? Eu acho engraçado é os caras que compram as paradas lá pra ficar com a barba. Não, gente, isso daí tipo, é. Os caras tá hackeando a vida, tá ligado? Os caras compram bagulho pra ficar com uma barba. E aquelas barbas feitinhas me irritam, mano. Não, é, tipo, bem aquelas indiana, muito assim, né? Feito, tipo, assim, reta, assim. Tipo, 100%. Retinha, bagulho na navalha. Uhum. E, tipo, irrita, você não vê nenhum espaço de pele, só não, pelo. É, o bagulho é, tipo, perfeito. A barba perfeita. Nossa, eu fico meio agoniado. É que é um estereótipo, né, mano? Eu vejo um estereótipo nisso daí. Porque quando eu vejo o cara com essa barba aí, eu já imagino a jaqueta bomber. Famosa jaqueta bomber. Entendeu? Já fumou, caralho, né? Essa porra é muito jaqueta bomber, mano. É. Jaqueta bomber, calça jeans, sapatênis. Osclen. Ai, ai. Osclen. Acabou, né? Tinha uma época que tava na mó vibe essas paradas aí. É, então. Existe ainda, mas é uma parada que é tipo... Nossa. A Gap. Lembra o moletom da Gap? Sim. Que era o... Eu tinha. Gay and Proud. Gay and Proud. Eu tinha. E aí, foi-se, né? Não tem mais. Não. Acabou a vibe, né? Eu tive uma vibe também que... Eu acho da hora, mas eu acho que não combina mais. Que era para a brisa do All Star, tá ligado? Ah, mas o All Star nunca saiu de moda, né? Nunca. Mas se eu vestir um All Star, eu vou me sentir um moleque. Eu não consigo falar, te imaginar. Cara, eu não sou um adulto. Cara, eu comprei um All Star recentemente, não faz muito tempo. Eu gosto do All Star clássico, tá ligado? Que é preto, cabeção branco. Eu tô com o All Star plataforma aí, mano. Que eu sou um cara pra frente, né? All Star, mano. É, foi comprado pela Nike essa porra, mano. É mesmo? É, faz tempo já. Talk. É, a Converse. É. Eu descobri no filme do Jordan. Eu tive um muito da hora, mano. Muito bonito. Só que nunca mais eu achei. O estilo dele era meio cano, meio médio, assim, uma parada assim. Eu... Lembra quando na escola eu tinha um All Star que era preto, com a sola preta, cano alto, tudo preto. Totalmente preto, tudo. Sim, preto. Eu lembro. E eu ia com esse tênis todo dia, mano. É rock, né, mano? Aham. Uhum. Era a época da munhequeira. É, eu ia de munhequeira. Mano, eu lembro... O Lucas ia de munhequeira pra escola. É, mano, era rock, né, velho? Coisa de guitarrista. Coisa de Nossa, guitarrista. Tô me sentindo Michel Temer. É pastilha. Eu namorava uma menina nessa época que ela era muito alta, mano. É. E tipo assim, uma mulher pra mim que tem 1,80, ela é muito alta. É. E eu tenho 1,80 hoje. E eu acho que eu tinha mais ou menos essa altura já com 14 anos. Tipo, eu não cresci muito de lá pra cá. Só que é aquela história, uma mulher de 1,80 do lado de um homem de 1,80, o 1,80 da mulher é mais alto do que o 1,80 do homem. Bem mais. E às vezes, ela ia com aqueles Nike Shox pra escola. É. E aí, mano, aí eu ficava desesperado, porque eu tenho um pouco desse lance da masculinidade frágil nessa parte um menininho do... É, tipo, mano, eu não tenho orgulho de assumir isso, mas eu fico... Meio, me sinto meio esquisito se a menina é mais alta que eu, tá ligado? É, eu também. Mas isso é muito difícil. Raro, muito raro, mas isso acontece. Mas tem. E aí, tipo, ela, mano, tinha a minha altura de se parar um pouquinho mais alta. E aí, eu, mano, em casa, eu jogava tipo uma roleta russa. Eu falava, mano, será que hoje ela vai com Nike Shox? Porque aí eu não podia ir com o meu All-Star todo preto, tá ligado? Que bagulho, não tem sola quase, é o bagulho. É, mano, bagulho... Não tem nada de salto, tá ligado, no All-Star. Você vestir um chinelo, tá mais alto do que o All-Star. Com certeza, mano. O All-Star parece que você fica mais baixo quando você veste ele. Você perde 2 cm. E aí, eu, mano, quando eu sentia que ela ia... Porque eu também não podia perguntar pra ela, porque isso é uma pergunta completamente nada descabida, né? Nada a ver isso. E aí, mas amor, você vai de Nike Shox amanhã? E aí eu falava, mano, eu vou tentar adivinhar. E aconteceu de eu acertar algumas vezes, assim. Uhum. E aí eu pegava algum tênis meu que tinha alguma... Algum saltinho. Alguma vantagem ali de tamanho. Pode crer. E aí quando eu acertava, mano, eu chegava grandão, assim. E aí quando eu ia com esse tênis e ela não tava de Nike Shox, eu chegava grandão também, porque ela tava mais alta ainda, né? No melhor dos mundos, essa é a melhor combinação. Um som muito macho alfa mesmo, credo. Demais. Ô, mano, eu gosto... Eu tô lembrando agora de uma parada de um tênis que eu tive, né? Porque assim, eu sempre gostei de tênis. Né, eu sempre fui uma criança meio pidona. Sneakerhead desde criança. Não. Porque, tipo assim, né? Enquanto você é criança, você é vulnerável lá. Você depende do que os outros te darem. Sim. Eu não sei se eu sei conjugar verbo certo, às vezes, mas o que as pessoas te derem. Estranho, né? Mas aí meu pai ele falava assim: não, eu não vou comprar tênis caro pra você, não, porque você vai crescer. E você vai perder esse tênis, entendeu? É verdade, né? Tênis quando é criança é desesperador, porque você vai crescendo é um pra caralho. Um por cada 6 meses, um a cada ano, entendeu? Que você não serve mais, o pé não serve mais. Só que aí, mano, eu carrego agora uma frase na minha cabeça aqui, que foi você que falou, inclusive, acho que uns 2 episódios pra trás, que a melhor coisa de ser adulto é que você pode ser criança, tá ligado? Essa é a minha então, uma das essa parada de que, tipo assim... Ah, eu gosto de tênis e agora eu não preciso mais pedir, mas eu vou lá e se me der na telha, eu vou lá e compro um tênis porque eu quero, tá ligado? Achei bonito, quero, vou lá e compro. Aí eu tava lembrando de um caso aqui, mano, que ainda não tinha muitos tênis, eu sempre fui uma pessoa que tem um tênis, no máximo 2, tá ligado? Um que você usa pra tudo e um que você usa pra ocasiões mais especiais. E aí, meu tênis que eu usava pra tudo... Tava com um cheiro de cachorro, né? Cheiro de cachorro molhado. Falei, vou lavar, né? Botar esse negócio aqui pra tomar um ar, tava meio sujo. Só que aí eu calculei errado o momento de lavar o tênis, porque aí eu ia ficar sem tênis, tá ligado? Porque tava molhado. Tava. Aí eu falei, mano, vou secar ele no forno. No forno? No forno. Aí eu botei, eu tinha um Converse azul. Ele era bacana, né? Eu gosto desses tênis meio retro vintage, assim, né? Ele tinha um desenho bacana, assim, achava ele bonito, ele era azul. E aí eu falei, pô, vou botar ele no forno, rapidinho. Eu botei no mínimo lá, né? E eu falei, ah, vou deixar uns 10 minutos. E aí eu tiro pra ver, né, se já deu uma secada. Botei lá, mano, e lembrei 30 minutos depois, 40 minutos depois, que o tênis tava lá no forno. Eu fui pegar o tênis, mano. Tava pronto. Tava, eu tava prontaço, ele tava mega seco, mano, muito seco. Tava só o fóssil. A sola dele tinha textura, né, ele tinha, tipo, cavidades, assim. Sim, ele... claro, pra você não derrapar. Mano, ficou liso. Liso, liso, assim, é, tipo, mais liso do que um Havaianas, mais liso do que tudo. E aí eu não tinha outro tênis, mano, eu só tinha esse, tá ligado? E aí eu usei ainda, tipo, tênis sem sola direito, tá ligado? O cara assou o tênis. Crianças, façam isso em casa. Pô, secou pra caralho o tênis, mano, não secou pouco, não. Não. Secou demais, mano. Ficou 0% umidade. Muito foda, hein, mano? Não é? É lição de vida, né, mano? É isso. São coisas que eu nunca vou esquecer na minha vida. Coisas que acho que a maioria das pessoas nunca fez. Eu já fiz. É, mano. Isso realmente é a primeira vez que eu escuto falar. Botar um tênis no forno, mano. É a necessidade de um... Você fala assim, pô, vou usar um pouco... É assim que... Minha lógica, né? E é assim que a gente tá se sentindo hoje, entendeu? Você colocou seu tênis no forno, hoje você tá sendo colocado tá no forno. Caralho, nossa. E esse callback aí, foda, ó. Foda. Gostou? Nossa, é o... Como é que é? O que eles chamam? Plot twist. Sei lá, você acha que o mundo vai... Você acha que, tipo, nos próximos 10 anos a gente vai ter alguma parada que vai ser, tipo, mano, puta, tá foda de viver no planeta, mano? Se Deus quiser, mano, porque... Já deu? É, já deu, já. Acho que a gente já passou da hora, né, porque... Pô, mas justo na nossa vez, mano... É, na verdade, assim, eu acho que a gente vai conseguir aproveitar, né, acho que... A gente vai estar morrendo, a Terra vai ter um pouco de recurso ainda. Mas eu quero ver os próximos, tá ligado? Os próximos estão fodidos. Mas eu tô tranquilo por enquanto. É, mas você tem a esperança de que os caras surjam com um negócio e falam, mano, peraí, vamos entrar em ação aqui. Cara, sim. Vamos parar com essa porra aí. Eu sou muito do pensamento tipo que... Tipo assim, não, pessoal, ó... De duas uma, 50-50. Ou acaba ou não acaba. Ou não acaba e a gente descobre uns bagulho... Tipo, nossa... Resolvemos tudo, né? Porque, tipo, era uma preocupação do caralho. Uhum. Mas agora não é mais, porque, ó, agora a gente descobriu as paradas. Não pode desmatar, pessoal. É, não, tá suave, tá suave. A gente descobriu como clonar a árvore em 2 dias. Uma árvore fica com 30 metros em 2 dias. Tá, uma suave. Árvore fica igual a uma árvore de 100 anos. É, tá suave, a seringueira milenar. É, em 1 dia. Aí tá resolvido. Tá praticamente tudo resolvido. O dia que o ser humano... Mano... Clonar a árvore. Se todo mundo, todos os cientistas do planeta Terra se esforçassem pra fazer isso, talvez a gente consiga, tá ligado? Mas ninguém liga. É, mas às vezes os caras ficam coçando o saco. Não, os caras querem... Os caras ficam estudando coisa que não interessa. O remédio do câncer, entendeu? Tem a cura lá, mas a indústria farmacêutica faz muito dinheiro, entendeu? Vendendo remédio. Por isso que os caras não contam que eles têm a cura da AIDS, né? É, caralho, porque eles ganham dinheiro, entendeu? Mas... Enfim, ou vai ter uma solução mágica pra tudo, ou a gente cara... vai estar muito fudido, mano. É, eu acho que, tipo assim, do jeito que tá, a gente tá fudido. É, continua. Do jeito que a coisa tá caminhando. Alguém vai ter que tirar alguma manga da cartola. Não, alguém vai chegar com alguma coisa, tipo, ar-condicionado global. Tá ligado? Todos o chão, assim, sai ar geladinho, tá ligado? Sim. Tá resolvido. Tipo... Se todo mundo se esforçar é tipo pra bomba nuclear de friozinho. É, bomba de frio. Tipo, tá muito quente. Aí os caras vão lá e falam, vamos fazer uma bomba de frio. Bomba nuclear de resfriamento, tá ligado? O bagulho explode e sai vaporzinho d'água, assim, ó. É geladinho, ó. Uhum. Aí o planeta vai resfriando, assim, ó. E começa a tremer, assim, ó. Jogar em lugares estratégicos, a terra começa a tremer de frio, assim, ó. Nossa. Lugares estratégicos. Entendeu? Joga um em Belém? É, um em Belém, 2050, já deixa a bomba pronta lá. Já deixa programada, com timer. Sim, é foda, né, mano? É, tá aí. É bom, essas são nossas projeções aí pro futuro do planeta. Eu realmente espero que as coisas parem. Mano, esse bagulho é foda, né, mano? Porque a gente gosta do calor, mas é meio triste pensar que ele vem como um sintoma de uma parada que... Né? Pô, imagina, daqui a pouco os bagulho vai começar a ser engolido pela água, mano. Sim. A gente tá do nível não tem pra onde fugir, tá ligado? É. Não tem pra onde ir. Ou vai esquentar demais, ou a gente vai engolir. A gente é uns castelinhos de areia, mano. O terremoto vai abrir, rachar a terra no meio, vai todo mundo cair dentro. A gente montou nossas casinhas em cima de uns castelinhos de areia no meio de um monte d'água, mano. Sim. O planeta inteiro é água. É. A maioria dele. O planeta inteiro é água, tem muito mano. Mais superfície de água do que... É o planeta azul. Isso. Azul planeta. Água. É isso, gente. É. Ó, mantenha a mão na consciência aí, aproveite o calor, se hidrate, tá? Tomara que eu erre todas as previsões e seja tudo pior do que eu falei, tá ligado? Uhum, acabe daqui uns 10 anos mesmo. Assim. É, 5 anos, tá bom já. Tá bom demais. É, 5 anos. É isso, vamos viver hoje porque amanhã vai estar calor pra caralho. Exatamente. E aí a gente vai viver amanhã também. Vai, e você vai reclamar? Você acha que vai ficar mais frio porque você reclamou? Não. Tomara. Marcelo tá mandando papo aí, filho. Ei, papo de caralho, visão, papo de futuro. Tem que, ó, usar regata. É isso. E curtir. É isso. Usa a porra da regata. Vai tomar no cu quem fala que é feio. Nossa. E ó, semana que vem, quarta-feira, tem o que, Marcelo? Tem Wednesday of Little Bocadas. Yes, bro. The every day Wednesday of the week. On your sweet little ears, my bro. This is the best podcast ever. You take care of yourself. You have a great rest of your week. And remember, God loves you forever and always. God loves us all. Você ouviu Bocadinhas. De volta na próxima semana.